Olho nas estrelas, vejo seu olhar. Corro pelo céu só pra te encontrar. Triste dos meus olhos, sem poder te ver. Menina, menina. Mais dia, menos dia, você vai querer. Coisa nossa que é pra se contar, e que amor imenso para se trocar, menina. Menina, distância boba a nos separar. Que sorriso lindo se você voltar, menina. Você vai querer.